Não importa o que passou, Cristo vai te encontrar, te abraçar, te ajudar a prosseguir. Pra que chorar, se por ti Ele já chorou, os teus pecados perdoou, revelou seu amor por você. Pra que chorar, se na cruz Ele levou o teu fardo e a tua dor? Não há mais o que temer, mas se chorar, Cristo vai compreender. Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar, ou se Ele fazer você feliz. Você precisa acreditar e somente confiar nesse amor, grande amor. Oh, oh, oh. Se você crer, o sorriso então virá, a tristeza passará, um novo dia pra você renascerá. Chorar, se na cruz Ele levou o teu fardo e a tua dor. Não há mais o que temer, mas se chorar, Cristo vai compreender. Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar. Chorar, se na cruz Ele levou.